É, 212 reduza para 2209. Zero 23, for the identification, bump arrival, descending to 4,000 feet, at Mid 5105. Bump arrival, descending 4,000 feet, at Mid 5105. Controle de Bono 34, é esperado alguma declaração? Tudo 707 reduza para 1809. 707 reduzindo. 1354 reduza para 1809. Já estou reduzindo. T3600, começar o procedimento é Inácio Pista 90, chama agora a sua, 118, decimal 95. Passarei 2224. Prossiga, na escuta. Retração para frequentamento, curva esquerda na proa 040, limite CD Mike 110 do MDB Simbra. 040, 110 de Simbra. Azul 2707, reduz a aproximação. Pode falar o procedimento e ele corrige. Em nave pista 90, chama agora a torre. 118, decimal 95. 1895, reduzindo agora. Mantém 240. Será o controle? O passarelo pode manter 240. Afirmo. Passarelo 2224, autorizado. Desse mantém 050. 050. Machané 6212, desse mantém a 2500 pés, ajuste a última entrada no 095, forma de final do procedimento, Renato, pista no 0. 2500, sala no 015, vai botar a sala final, né? Agora 354, repete o final do procedimento da RNAV, descendo para 2500 pés. Processo de procedimento. Azul 2707, chama agora, estou em Salvador, na frequência 118, decimal 95. Azul 4959, voe Yukov. Oi, boa noite, eu vou no 34, tá no ponto de parada. Vou no 34, mantém o ponto de Paraguá. Passarei 2224. 2-3 milhas oeste para Salvador, Salvador, reassuma a navegação na proa Serra Vito 368. 368, reassumindo. mantido 2224? Ele se mantenha 4 mil pés, passaria 2224, ajuste de altímetro no 015. Ele 15, 4 mil. Uno 354, completo no procedimento, em redução para aproximação, tráfego percebe 1209 de Gauss Speed, chama agora 2, 1-8-95. Confirmando, só a frequência da torre 2895? Afirmo, 1-8-95. Tá certo, obrigado. Está reduzindo. Zero, solo 51, direita solo 2 decimal 1. 707, autorizado, pouso, pistino 0, vento 100 graus, 08 mágico. Centro de repouso, cabeceiro 10, azul 2707. Passando 368, passarelo. Tente passar a 2224, completo o procedimento RNAV, pistão 0, descendo para 2500 pés. Ajuste altímetro 1015, aguarde a transferência. 2500-1015. Tente achar na 6212, passa o serviço 366, completo o final do procedimento, agora torre na frequência 118.95. Torre 95, bom. Passaria 2224, inicia em redução para aproximação, tráfego precede 1970 nós, ground speed. Gente, reduzindo. Salvador, boa noite, cenário 62124 milhas do Terra Vista 372. Chanamia 212, boa noite, continua a aproximação, informarei que está livre. É o número 2 agora, o número 1 está 4 milhas da cabeceira. Tem nível de voo 140, serviço radar encerrado. Chama agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Azul 2703, solo 120, decimal 1. 211, boa. O 1354, autorizado pouso, pistão 0, vento 1-0 graus, 07 nós. Autorizado pouso, gol 1354. Portugal 023. After Pedro intersection, fly heading Sierra Victor 3664 intercept the aeronav procedure. After Pedro, heading 3, heading for Sierra Victor 3664 aeronav procedure, FK023. Passaria 2224, compressão do procedimento, chama agora a torre na frequência 118.95. 295, boa noite. Número 2, passaria do 2224. Passarei 2224, continua a aproximação, informarei que está livre. Certo. 04, o gol 1134, confirmando. Se for estimado, tem mais 2 aeronaves para pouso após ser autorizado a linha, ok? Certo, o nome do gol 1134. 5 direita, solo 2121. Solo 2121, gol 1354. 2774, voe Raíra. Está presente, voando Raíra, azul 2774. 212, autorizado pouso, piscina 0, vento 100 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, metro 2, 1. Protocol 023, descendo to 2,500 feet and the report established on RNAV procedure. Okay, this is RNAV procedure, RPL 03. Piscina 2012, 57, direita solo 2011. Passarei 2224, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 0 funcionário. Sérgio, livre pouso. Após a TR na curta final, 1-0, autorizado Lima, manter pista 0. Após a TR, passarei da Lima, manter 1-0, 1-3-4. Salve, Lima, FQL 023, visual runway 1-0. Portugal 023, continue approach, I report for Navy here. Everyone crashed line up to the Corsica. Wind 100 degrees, 08-9. Quatro, solo 00, direita, solo 12 na cima 1. 211, obrigado, 2224. Autorizado a colar a pista no 0, 100 graus, 08 mais. Deveria colar em pista no 0, 134. Portugal 023, Clear to Land, Runway 10 degrees, 08 knots. Contato radar na decolagem, sobre mantendo o nível de voo 350, via saída Conde. Passaram pra gente Puca, Jama, Aracaju, senhor. Qua, com isso. Via saída Puca, ou no 134, via saída Puca. Via Puca, quando possível, coordenação direto no céu. CS4, solicite diretamente ao controle de áudio na frequência no 20.1, no serviço radar encerrado a 57 milhas, sudoeste do Salvador. Portugal 023 on the ground, that's 03, lift by right, call ground 121, that's 11. Boa noite, o Azul 2713, informação alta, contra o ponto. Azul 2713, voa em posição bom, para interceptar a chegada bom, completa a via para nível 050. O Azul 2713, sua identificação. Sente o 2713, bom, chegada via, na descida autorizada 050. Vai executar o procedimento animado, pista 10. Azul 2713, contato radar, 59 milhas, nordeste do Salvador. Vando Bonf, informe quando pronto para a descida. Chamada a descida, 2713. 1098, essa é a identificação via chegada ao ar e mantém o 050. Ajuste a última entrada 9015. Via chegada ao ar, 0050, 0050. Voo 1134, chama agora o centro Recife, na frequência. 126.85 ao término 25.45. 2.85, 2.45, boa noite. Descido o azul 2793. Confirme para o controle. Azul 2793 para a descida. 7, décima até 4.000 pés, ajuste o último metrô no 095. Para 4.000, ajustando no 095, 2793. Azul 2713, voo Serra Victor 367 para final do procedimento Renato Pista no 0. Serra Victor 367, azul 2793. Voo 1098, reduza para 2209. Reze Azul. Sétimo 3. Vetor acionado para sequenciamento, curve à direita na prua 255. Limite o QD Bike 110 do NDB Simbra, Azul 2793. Desce, mantenha 4 mil pés e ajuste o altímetro no 095. Direita prua 255, limite QD Bike 110 de Simbra, desce até 4 mil. Bruno 098, após etapa, desce para 2500 pés e ajuste o altímetro no 095. Informe. E após a etapa, voo CAV do 366, informe estabilizado, voo 098. Está 2500, após a etapa, voo CAV do 366, portal estabilizado, 2703 1 5 milhas Noroeste, Verde, Salvador, assuma a nossa prova de Serravito 368, passado procedimento terminado, pronto estabilizado. Serravito 368, reportar estabilizado, 2703. Já estabilizaram o 1098. 1098, complexo na altura de pista no 0, chama agora a torre, 118, decimal 95. 1898. Torre, Salvador, 1098. 098, autorizado, pouso, pista no 0, vento 090 graus, 0 menos. Está 4107, essa identificação via chegada a mar, desse manter 050. Ajuste altímetro 190 no asfalto, 15. Vai passar o Serra Vitor 366, visual azul 2793. Sente, completo final do procedimento RNAV, pista 10, chama agora a torre. 118, decimal 95. 1895, a torre, boa noite. Polo 098, no solo 23, libera a direita, no zono 1. Libera a direita, 21, 1, 1, 1, 1, 0, 9, 8. O 2703, torre. 2703 vai passar um Serra Vitor 372, refinar a renave e baixar travado visual. 2703, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 069. Teve pouso, usou 2703. Saturno 3, solo aos 30. Chama solo 121 décima 1. 1219. Então 3398, acione identificação via chegada a mar e desse mantenha o 050, ajuste o altímetro 10015. Azul 4107, após TAP, voo serviço 366, desse mantenha 2500 pés, ajuste o altímetro 10015. Na 6258, desse mantém a 050. Afirma, na 6258, via chegada a mar para o 050. Ajuste o altímetro no 015. Salvador, boa, 3398. Acende a identificação via chegada a mar e desse mantém 050. Ajuste o altímetro no 095. 050, confirme o equipamento na nossa frente, seu Sérgio, até? É 2320. Salvador, faz 17, está afirma, autorizado, azul 4107, informe final do procedimento R na pista no 0. E após estar com o 366, segunda vez. Controle 2534, Metal. 2534, Rui Servito 368, desça para 4000 pés, ajuste no 05, identifique. Servido 366, desça para 2500 pés, ajuste no 05, autorizado sinal de nada. É 074, boa noite. Identifique, vou ser árbitro 368, desça ao nível 050. Afirmo. Patrono 07, estabilizado. Patrono 07, chame torre 1 no 8, desça ao 9. 1 no 9, desça ao 9, 5, 4, 4, 5. Salvador, boa noite, Azul 4107, final, Renato, descendo 0. Azul 4107, continua a aproximação, informa a gente. Continua a aproximação, aguardando os pés, Azul 4107. Azul 4107, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 059. Autorizado pouso, pista no 0, Azul 4107. Azul 5001, decolagem 36, controle Salvador 120-8. 208, boa, 5001. Pronto, decolou. 201, contato radar de decolagem. Cuba ao nível 320, será da El, transição módica. Da El, módica 320, Azul 5001. Pre 398, vou ser servido 366, desça para 2510, ajuste no 015. Servido 366, descendo para 2510, tá? 398. É possível o Azul 5001 voar direto com Ótima? Foi Leda, guarda, por enquanto. Voa Leda, Azul 5001. Autorizado, direto com Ótima. Direto com Ótima, Azul 5001. A 3398 autorizado, final Arnaz. Autorizado Arnaz, final 3398. Azul 2534 autorizado, procedimento Arnaz. Reporte estabilizado na final. Sim, autorizado, reporte na final, 07, solas 39, Livre à direita, taxia Alfa Kilo Pat 3, posição prevista 4 Lima, fica tendo sinalização no solo. Ok, livre à direita, Alfa Kilo, Pat 3, posição 4 Lima, fica tendo sinalização. Alfa 2228, autorizado a linha, colapso sendo 0,20,090 grau, 05 nós. Alfa 5-8, semi-2, 1-1-8, decimal, 9-6. Azul 407, segue a instrução da sinalização do solo, ok? Oxena 62, 5-8, autorizado pouso, pistão 0,20,080 graus, 05 nós. A série 2228, em controle de Salvador, 120, décima 8. 208, passa a ver 2228. Controle de Salvador, boa noite, passa a ver 2228, decolado Arborum. 3228, contato radar na decolagem, suba ao nível 180, sai da Arbor 1, transição Elefa, está cancelada as restrições do país. 180, sem restrições, passa a leitura 3228, quando possível, direto destino. Quem é o perfil oficial da saída? É 6074, recusa para 220 nós. 1029, 0758. Visual, tá? 3398. 3398, chame turno 1899. Visual, tá? 3398. Azul 2534, voe servido 366, desça para 2510, reporta avisado. 3366. Na 6074, desça para 4 mil pés, autorizado o procedimento da RNAV. 4 mil pés, autorizado a RNAV, da 108-6074. Do 5001, chame o centro Recife, 1, 2, 5, decimal 1, alterne 1, 2, 8, decimal 8.